Meu Deus, mas por que esta vida castigou o meu ser? Quem nasceu para sofrer solidão sem fim. Quem nasceu pra sofrer, nunca para de chorar. Quem nasceu pra perder, nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Nunca mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer, nunca para de chorar. Quem nasceu para perder, nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Deixe para sofrer. Estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Cruzei-me com elas, estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação.

Saber fazer com esta situação.

Olá, olá, muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E hoje, uma missão um bocado especial. Posso dizer assim, não é? Um bocado especial, porque temos hoje a honra e orgulho de ter um grande senhor, o senhor Cônsul-General de Paris. Mas nem só. Nem só. E mais. E tenho a sorte de estar aqui. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem. Espero estar tudo bem por aí. É isto, é a primeira coisa mais importante, que, não é? E estou bem acompanhado, porque estou acompanhado do Sr. Cônsul-General de Paris, mas nem só com a Cristina, com a nossa Presidente. Bom dia, Cristina. Olá, muito bom dia, Vítor. Desde já, muitíssimo obrigada a ti. Obrigada de teres estar disponível hoje à tarde, porque o Manu hoje está de férias e não pôde assumir a sua função de animador, mas eu sei que podemos contar contigo. Isso sim, é mais importante. Sim. Também, na verdade, gostaria de agradecer os nossos ouvintes e de lhes apresentar e de vos dar a conhecer que hoje a rádio abriu as portas ao Sr. Cônsul-General, ao Miguel, que nós já conhecemos bem, e também uma grande voz aqui da nossa região, a Gorete. A Gorete já nem se explica, não é? Já não se apresenta, já é conhecida, já é bem conhecida aqui na área. E então vamos a uma conversa muitíssimo importante e vou pedir ao Sr. Cônsul-General de se apresentar aqui ao nosso auditório. Muito bem, desde já, muito obrigado por serem aqui. Eu felicito não só os responsáveis da rádio, mas também os ouvintes, porque o senhor tem um leque de ouvintes muito apreciável e gostaria de estar aqui um excelente trabalho, muito bem de proximidade, também de ser dado a constatar que nós tivemos um excelente filho aqui. Estar convosco em antena é para mim um prazer e consigo que ainda bem que me foi dada também esta oportunidade de termos esta conversa, poder conhecer os vossos locais. Eu já tinha ouvido falar da rádio tantas vezes e agora finalmente estou aqui, é diferente e é muito positivo porque me dá a possibilidade de melhor conhecer o terreno que realmente está a passar e estar desta forma e alguma homenagem às pessoas que finalizam o seu tempo, a sua vida, o estado existencial da sua vida, e por vezes durante muitos anos, para no fundo estarem ao serviço da comunidade, ao serviço de Deus, a criarem laços, a procurar respeitar o relacionamento entre todos nós, aqueles que são de influência, aqueles que são ouvintes da rádio, aqueles que são amigos da rádio, e isso tem sempre um retorno, como é o caso que eu perceber na conversa que estamos tendo. E portanto, fico satisfeito de estar aqui entre vós, também por essa razão, e felicito-vos mais uma vez por esse trabalho. É um trabalho de dedicação e entrega que é muito apreciado e que eu acho que é importante sublinhar. Muito bem, para nós também era fundamental vocês cá virem, porque ouvir falar, o dissemos há bocadinho, ouvir falar da rádio, mas ver a rádio, porque nem só uma rádio se ouve, mas também se dá a conhecer. E hoje represento um conselho de administração, mas nem só, porque eu sozinha não sou nada, sou mesmo um zero à esquerda, assim se pode dizer, porque somos uma grande equipa, uma equipa com um conselho de administração. Hoje, infelizmente, não me puderam acompanhar, porque entre o trabalho, as férias e alguns que estão doentes, não puderam cá estar presentes, mas eu represento todo esse conselho de administração. Também os nossos benévolos, porque hoje também é importante saber que mais de 60 pessoas ajudam quando há os eventos, as festas que nós organizamos, que é o que ajuda a manter a nossa rádio, a rádio de pé. São mais de 60 pessoas que hoje nos ajudam, que seja no bar, na cozinha, nos grelhados, em todos os cantos precisamos de alguém, e isso é muitíssimo importante que eles venham ajudar. Mas também uma fonte importante é os animadores. Hoje 24 animadores estão presentes, de todas as idades, vêm de todos os meios, porque hoje não somos profissionais, somos apaixonados por uma rádio, somos apaixonados por este bocadinho que existe aqui nesta rádio. E é importante, porque não é a nossa função, temos os nossos trabalhos, temos as nossas famílias, mas dedicamos sempre um pouquinho de tempo a cá vir. E acho que o Vítor não vai dizer o contrário quando enfiamos o casco nas orelhas e estamos aqui virados aqui à nossa à mesa de mistura, pensamos em tudo, mas esquecemos também os nossos problemas e é importante cá nos encontrar em frente aos nossos ouvintes, que não os vemos, mas sabemos que eles estão do outro lado e somos uma companhia muito importante. Também gostaria de vos dar a conhecer que a nossa rádio vai fazer 37 anos em novembro. Os mais antigos deixaram-nos um bem e o ex não podemos nem pensar abandonar. Para eles foi difícil construir, mas nós hoje o nosso objetivo é de continuar. E uma vez fez uma promessa a uma pessoa, o Sr. Álvaro, que era o nosso empregado, e ele uma vez disse-me, Cristina, La Petite, como ele me chamava muitas vezes, tens que continuar a convidá-los. E quando ele me dizia a convidá-los, era cá receber Consul Geral, que seja vocês, que seja os operários do consulado, que seja ir buscá-los a Paris e trazê-los aqui. E deixo-te este trabalhão, mas tens que continuar. E hoje me orgulho de dizer, continuei e quero continuar, porque é importante vocês cá virem ver o que aqui se passa. E nossa rádio é a rádio nem só da comunidade portuguesa, mas também francesa. Como eu dizia há bocadinho, também somos uma ponte direta perante o consulado honorário, que é muitíssimo importante, e aqui deixo o meu muito obrigada, porque há uma grande amizade entre nós e é importante também esta ligação que há entre nós e eles, mas também perante as outras associações, quando encontram uma dificuldade ou que têm uma palavra a dar à antena, nós aqui estamos para ajudar esta gente toda. É isto, a família da Rádio Alconcil. Pois eu acho que é uma excelente família, porque eu não quis recordá-los, mas nós temos bem a noção da importância da ligação com o povo, com o Dória de Pimal. Jogo é profícuo para todos, um bom feliz. Eu acho que é muito importante para os que todos escutam, mas é muito importante para todos os portugueses que aqui estão. A rádio tem um alcance muito grande. Certamente através das outras iniciativas mantêm as pessoas unidas, há um contacto muito permanente com vários intervenientes aqui. E portanto, para nós, enquanto consultores, uma espécie de guarda avançada, manter essa colaboração é primordial. Aliás, essa também nos convidou a que o Paulo vem aqui. O Paulo, obviamente, porque encontrei-te há dias e cativou-me perceber o seu empenho neste projeto, que é um projeto já muito grande, com certeza contou com o conteúdo de muita gente. Como falou, mas que agora está em muito boa jornada, isso consigo, mas que o outro também tive o prazer de conhecer, todos os outros fazem parte aqui. Portanto, eu acho que é fundamental que estas iniciativas continuem, perdurem, que esse trabalho que é feito de proximidade se mantenha e, se possível, mãos dadas connosco e que nós estaremos. Nós temos algum tipo de dificuldades que são, de resto, conhecidas de todos, ou seja, logo. A dificuldade de servir as pessoas, e sabemos muito bem que nem sempre estamos à altura, não temos a capacidade ou a resposta que nós próprios gostaríamos de ter, e também sabemos que o nosso alcance, muitas das vezes, não é tão de proximidade como gostaríamos. Ou seja, aqui como na Alguém, também estamos com 10 pessoas identificadas, a oportunidade de pessoas quando aqui cheguei, aliás, eu dizia que há 2 anos em Paris, mas foram 2 anos muito especiais, como todos sabemos. Foram 2 anos em que eu tive pouco no terreno, que é de certa maneira, o primar das atividades que as minhas pessoas faziam, que eu não tive muita ocasião de fazer, porque, como sabem bem, as atividades foram muito práticas, mas eu não conseguia tudo. Portanto, as minhas preocupações para o meu exterior foram poucas. A circunstância de estar aqui é também dar um sinal de que nós estamos atentos. Nós gostamos de poder saber o que se passa e, como digo, quando nós não formos capazes de dar a resposta, o facto de podermos participar nisso, olhem-nos como ao voto, às caras, em particular, em direto, em especial, ajuda-nos a termos mais alcance e, portanto, encontrar da parte daqueles que nos visitam e nos procuram também maior compreensão, é uma coisa que é necessária em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida, porque nós temos uma interdependência e todos nós precisamos de uns dos outros. Eu digo que citou aqui e tentamos explicar a quantidade de membros que aparecem, que vão ajudando, pessoas aqui da comunidade que estão mais diretamente implicadas na ação que vocês desenvolvem, e eu acho que isso é também um bom exemplo daquilo que é preciso que aconteça, porque nós temos que estar aqui todos verdadeiramente uns para os outros, procurando ajudar-nos entre si, para que as coisas tenham algum sucesso, para que o caminho seja mais fácil de fazer. E portanto, a rádio está em muito boas mãos, já percebi uma parte do Oeste, que vou fazer com muito gosto. Obviamente que eu constato que tem uma grande capacidade de liderança, muita iniciativa, e portanto acho que isso que é uma garantia, também está cá só há 14 anos, isso é quase nada, portanto é uma garantia de mais uns 20 ou 30 de rádio arcanciel e grande força, e com a ajuda obviamente dos ouvintes, e se calhar também do consulado, se nós pudermos ajudar, e através da DGACCP, que acho que já tem proporcionado alguns dos vossos projetos, felizmente, e espero que possa continuar a fazê-lo, e mais, com substância como até aqui, mas se possível, a forçar. Porque acho que agora que vim cá, ainda sinto isso como o mais importante. Uma mais-valia. Que é fundamental que continue a ser assim. Claro que sim, vamos fazer tudo para que justamente vocês fiquem um olho em cima de nós. Acho que é importante, não sozinhos, que é o que eu digo sempre, sós não podemos avançar e precisamos que vocês continuem ao nosso lado, como na nossa comunidade portuguesa. E hoje é uma das grandes dificuldades nossa que encontramos, é aderir, que a comunidade portuguesa se junte a nós. Porque quando há festas, eu sei que, por exemplo, temos a nossa grande festa do São João, 9 e 10 de julho que vem, juntamos mais ou menos 10 a 15 mil pessoas. É muita gente. Mas os sócios são poucos. E é isso a nossa dificuldade hoje, porque toda a gente gosta de virar aquele botãozinho, olha, eles estão lá, deixa lá ouvir a boa música, olha, está o Vítor hoje de manhã, vamos ter música a fundo e tudo. Estão contentes. Mas, no entanto, não sei porquê, mas não conseguimos, e vocês, comunidade portuguesa que estão do outro lado a nos ouvir, digam-nos lá qual é o problema, que hoje não conseguimos ter aqueles sócios que havíamos de ter. Porque no início, quando a rádio começou, eu acho que era casa sim, casa não, era sócia da nossa rádio, e hoje são todos amigos e gostam de ouvir, mas não conseguem ser sócios. Mas também, a nível de animadores, há aquele português que vem de chegar de Portugal com aquele bom português, porque nós temos aquele português de imigrante, já há vários anos que cá estamos e que falamos o francês o cotidiano e esquecemos algumas palavras, e gostaríamos de ter aqueles novos portugueses que vêm de chegar também integrados aqui na nossa rádio e que nos ensinem, que nos ajudem a falar o bom português. E essa agora a nossa grande dificuldade. A segunda, a terceira também é ter as ajudas das empresas que por vezes não nos seguem, e é isso que é pena também, porque se fazemos festas, se chamamos uma cantora que vem de Portugal, porque as nossas festas que fazemos, os bailes que fazemos sempre com que seja um cantor vindo de Portugal para trazer aquela, como é que eu vou dizer, aquela cultura de lá para cá. Isso precisamos, e hoje temos aquela falta de ajuda. Toda a gente está presente para fazer a festa, mas não temos aquela ajuda que havemos de ter. Fica um apelo. Eu estou certo com esse dinamismo, não ter dificuldades em continuar a produzir bons resultados, e os ouvintes que vão ajudar, percebo que têm uma grande capacidade de tocar nas pessoas. Os tempos também mudam, não é? Evidente que eu acho. Nós temos alguma percepção do que está passando no movimento associativo, e realmente os tempos de hoje são talvez menos solidários do que foram. As pessoas também têm muito mais coisas que as apelam num sentido e no outro, há maior diversidade de acontecimentos, não é? E portanto, por vezes, dispersam mais, fixam-se por consigo menos em cada coisa, tocam muitas coisas, mas não tocam nenhuma com tanta intensidade. Isso é uma coisa que tem sucedido um pouco para todos os níveis, não é? Nós percebemos isso no movimento associativo, não é só no movimento associativo, mesmo nós, nas iniciativas que queremos fazer, nunca sabemos se elas vão produzir efeito ou não vão, e é cada vez mais difícil, porventura, mobilizar as pessoas. As vidas também, infelizmente, porventura, não estão mais fáceis, estão ligeiramente mais difíceis, pelo menos para um grupo muito alargado de pessoas, Isso complica a tarefa que temos às vezes em mãos. Mas eu estou confiante para tudo que vi, acho que isto está perfeitamente capaz de continuar a mobilizar. O Covid também criou, é verdade, o Covid fez cair algumas práticas que estavam bem enraizadas e agora demorará algum tempo, se calhar, para as retomar e para as conseguir pôr outra vez em prática, não é? Enfim, acho que temos todos que confiar que isso vai voltar e que, e até, em alguns casos, até pode ser reinventado e conseguido de forma um pouco diferente. Há pouco me dizia também que estão a tentar modernizar a rádio no sentido dela se adaptar a novas plataformas, a outras maneiras de funcionar. E isso também certamente vai ter o seu efeito positivo, porque vai chamar também outro público, vai permitir outro tipo de divulgação. É, no fundo, acho que todos nós já sabemos o bastante que assim a vida se faz, com essa mudança que vai acontecendo, não é? Agora, o que eu acho, e gostava de sublinhar aqui, porque me foi muito grato de constatar, é esse espírito, essa boa vontade, essa força, no fundo, essa dedicação, e isso acho que é o que faz realmente a diferença. E estou certo que os vossos ouvintes também têm esse sentimento e, por isso, continuam fiéis à antena e a seguir a continuar, com certeza. Eu, pelo meu lado, queria dizer-vos que o consulado ficou realmente bem impressionado, e eu próprio muito bem impressionado com o que vi, e nós estaremos atentos e procuraremos ajudar na medida do que nos for possível e, sobretudo, ajudar na elaboração, no ultimar e no acompanhar os projetos que nos possam apresentar e que nós, pelo nosso lado, possamos encaminhar à Direção-Geral dos Assuntos Consulares, no contexto daquele programa que conhecem, que já tem beneficiado dos apoios da DGFACP ao movimento associativo, onde naturalmente se incluem as rádios portuguesas, ou as rádios que emitem, ainda que parcialmente, em português, como é o vosso caso. E ainda por cima, também uma rádio que já tem estes 30 e tal anos de história. Não? Muito bem. Muito obrigada pelas palavras. Por acaso, que bem que faz ouvir e saber que vocês estão ao nosso lado. Mas também há aqui uma pessoa ao nosso lado que é importante, porque o consulado, como eu estava a dizer, o consulado honorário para nós também é importante e na verdade, há muitas questões e o hoje aqui fica uma também para si, depois agora é de vai nos dizer duas palavrinhas, porque é muitíssimo importante nós guardarmos o nosso consulado, guardarmos estas senhoras para nós são muitíssimo importantes, porque sem elas acho que os problemas seriam ficavam sem ser resolvidos, e muitas pessoas por acaso chamam cá para a rádio para nos ajudar, se podemos ligar novo para o consulado, porque precisamos que o consulado esteja sempre aberto e talvez mais presente. É isso que a questão que nos tinham pousado a semana ainda passada, que gostariam que o consulado estivesse talvez com uma permanência mais larga, e que fica uma questão, como vai então o nosso consulado? Bem, quer dizer, repare, eu todos os dias sou questionado por pessoas que estão nos mais variados locais e gostariam de ter um consulado, se possível, à porta de casa. Não é? A pessoa precisa de um cartão de cidadão, precisa fazer um passaporte e diz onde é que está o consulado. Está a mais de 5 km da minha casa, portanto está muito longe. Ora, bom, nós não podemos garantir ser um consulado em todo o lado, não é? E também, convenhamos, hoje é bastante mais fácil as pessoas deslocarem-se aqui tudo. No que me for dado, enfim, sugerir, recomendar, eu tentarei manter e contribuir para que se mantenham os serviços consulares que estão espalhados um pouco, sabe tudo, um pouco por toda a área consular. Particularmente aqui no caso das ONGs, estou muito satisfeito com a equipe que aqui está, sei que ela mantém essa proximidade com a comunidade e que é, de um modo geral, muito útil para as pessoas que vivem aqui. E, portanto, nós vamos procurar que assim seja. Veremos o que é que o tempo nos traz. Reforçar, nós estamos muito precisados de reforçar o país, não é? Onde também tem muita dificuldade de dar resposta às quantidades imensas de pedidos que nos estão apresentados. Mas manter, sim, certamente que sim, manter, e estar aberto a sugestões que possam melhorar. Nós temos, felizmente, elementos muito capazes, muito bem aceitos na comunidade, muito disponíveis, E isso acho que é talvez o aspecto mais importante, sobretudo tratando de zonas onde há boa concentração de portugueses, mas que não são especialmente grandes, as suas localidades, as cidades, e portanto em que essa proximidade se torna talvez decisiva. Não é? Em Paris, tudo isso se parte, nós em Paris temos 500 pessoas por dia, tá? E portanto nós não temos essa proximidade. Quanto ao reforço, vamos tentar manter aquilo que temos, porque eu também não gosto de prometer aquilo que não posso prometer. Mas vai haver esta boa colaboração, estou absolutamente certo, sim. Muito obrigada então pela resposta. Vitor, tu gostarias de talvez... Sim, sim, eu tive uma questão aí que recebi aqui no telemóvel. Sabem, Sr. Consul-Geral de Paris, sabe que aqui em Orleans há uma grande comunidade portuguesa. Uma grande comunidade portuguesa. E o Covid, como você disse, há um bocado não ajudou nada. E duas associações fecharam as portas. Nós, a rádio, como disse há um bocado a Cristina, experimentámos apoiá-las e coisas assim. Hoje a questão... O que é que vocês podiam fazer para ajudar estas associações? Porque nós, desde há um bocado, estamos a falar da rádio, porque estamos aqui na rádio. Mas nem só. Temos muitas associações aqui. Temos rancho, temos bola, temos... E mais, e mais. E a questão é esta. O que é que vocês podiam fazer para estas associações aguentar hoje em dia? Bem, a pergunta é muito exigente. Eu vou tentar dar uma resposta que não... fuja da verdade e que seja também de alguma maneira de ânimo para as associações. As associações cumprem e cumpriram papéis extremamente importantes que todos nós reconhecemos e nós, consoado, também reconhecemos esse papel. O Covid foi realmente uma dificuldade adicional, sobretudo o facto de ter prolongado durante tanto tempo e ainda não está completamente resolvido. Com certeza que trouxe enormes dificuldades às associações e nós temos a noção disso. Não temos na plenitude, porque nós não somos as associações e, portanto, só sabe das associações quem é a própria associação. Mas, seja como for, nós também temos uma noção das dificuldades adicionais que o Covid trouxe. Objetivamente, nós não nos podemos substituir às associações, nem temos grandes mecanismos para ajudar as associações nesse aspecto em particular. Nós, o que temos, como já é sabido e foi dito aqui, e de resto a quem se é beneficiado disso, há um dispositivo legal que está montado de apoio às associações, ou mais exatamente a projetos que as associações possam apresentar. É evidente que no contexto do Covid, e muito em que as associações, em muitos dos casos, pararam quase a sua atividade, bom, esse apoio deixou de ser tão evidente, porque... Por exemplo, as associações deixaram de ter atividade, então não podíamos apoiar atividades que não existiam, não é? Ora, enfim, de qualquer forma, algumas associações que tenham situações particularmente complicadas podem sempre dirigir-se ao consulado, nós poderemos tentar encaminhar essas dificuldades, mas calcula que com 300 ou 400 associações, das quais provavelmente 90% estão com dificuldades, eu lamento de referir que certamente não está ao nosso alcance mudar o destino dessas associações e viabilizar essas associações. Agora, o que eu quero dizer-vos é que, dizer aos ouvintes e dizer até aos responsáveis associativos, é que nós estamos atentos e estaremos atentos às ajudas, quando os projetos aparecerem, às ajudas que possam ser prestadas. E nós estamos disponíveis, inclusive, já tenho dito várias vezes, para ajudar na elaboração e na apresentação desses projetos. Esse foi assim, esse é o nosso compromisso, as pessoas entram em contato com os serviços e os serviços vão ajudar a que, porventura, alguma dificuldade que exista na elaboração dos projetos possa ser ultrapassada, para que depois os projetos possam ser apreciados e o apoio possa vir a existir. Bom, nós temos também que ser iguais para todos, nós não podemos privilegiar, eu gosto muito de estar aqui entre vós, fiquei muito bem impressionado com aquilo que me foi dado a perceber ser a Lacancière, mas temos que pensar que há variadíssimas organizações no pleno, não é? E, portanto, nós não podemos estar de toda a parte e não podemos privilegiar uns em detrimento de outros. Temos que tentar estar o mais possível atentos, presentes, mas convenhamos que são as associações que têm que conseguir garantir a sua própria estabilidade e a sua própria viabilidade. O Covid foi uma péssima circunstância, uma agravante terrível para a viabilidade das associações. Nós temos a noção disso. Vamos esperar que este estado de coisas seja ultrapassado rapidamente e que as associações possam voltar a encontrar o seu público, voltar a fazer as suas atividades. Obviamente também os tempos mudam, agora falávamos disso, e a preocupação que a rádio tem de ser fechada com coisas mais modernas, também as associações terão certamente se ir adaptando aos tempos e às mudanças dos tempos. E isso toca-nos a todos nós. Nós no consulado também vamos tendo solicitações que não tínhamos há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E lá vamos tendo que, melhor ou pior, nos adaptarmos a isso, não é? E, enfim, e às vezes com alguma dificuldade, até porque os funcionários consulares também têm o seu próprio ritmo, como as associações, e esse ritmo nem sempre coincide com a mudança que vai sendo todos os dias há novas coisas, todos os dias há anseios de mudança. Portanto, as associações terão também conseguido viver com isso. Eu sei que não é se calhar o que querem ouvir, mas é aquilo que eu posso dizer. Agora, nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para colaborar com quem, sobretudo, consiga manter projetos viáveis. Assim, estaremos dispostos a ajudar a rádio em função do que a rádio fizer. Se a rádio não fizer nada, não a podemos ajudar. Está certo. Muito obrigada. Agradeço imenso este momento para nós, importante. Também para as outras associações, porque eu bem sei que vocês estão do outro lado e que podem ouvir e que talvez vão reagir, mas talvez estas palavras do Sr. Consul-Geral possam vos motivar também a fazer o que nós, a Rádio Aconselho, fazemos. Dá o seu trabalho, mas não temos nada sem nada. Dá o seu trabalhão e, na verdade, o Consulado pode vos ajudar. Nós, a Rádio Aconselho, também podemos dar o nosso apoio, podemos ajudar no que podemos, mas cada qual tem que trabalhar, não é? Do seu lado. Gostaria imenso de vos agradecer e um muitíssimo obrigada da minha parte, da parte de todos os meus colegas, que sejam dos membros do Conselho de Administração, os bonecos e também os animadores. Um muito obrigada, para nós foi uma honra cá recebê-los e espero que o convite já aqui fique até o 9 e 10 de junho. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Gorete, também. Que está aqui por trás. Mas, está envergonhada. Ela é no consulado, não é assim? Ela é no consulado, não é assim? Ela é. Tenho uma voz fraquinha, é por isso. Também gostaria imenso de agradecer, Miguel, uma voz muito importante para nós, que está sempre ao nosso lado e que nos ajuda imenso. Muito obrigada. Vitor, fica então em música. Obrigada aqui também de hoje responder sempre presente. Obrigada, Vitor. Obrigado a ti e obrigado a vocês. A 7 horas e 10 minutos e vamos lá continuar com um bocado de música. Quem não se lembra desta música doce, Amanhã de Manhã? Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo, que o meu desejo vai ficar acordado. Acordar e ficar a ouvir a rádio

17h32 e chegou a hora de me despedir de vocês. Mas ficam sempre com a música portuguesa, sempre, sempre até Zana Borges, até ao Albino chegar. Eu os encontro quarta-feira a partir das 9 horas até ao meio-dia com a missão Portugal em Festa, mas daqui lá, amanhã de manhã, podem encontrar a Cristina com Portugal no Coração. Domingo, Cantar do Galo com o António, com o Sr. António. Telefone de Sono com o Leonel, com a Cátia e o Jerome. Segunda-feira, Deve Matar com o Jean-Pierre. Terça-feira, as manhãs românticas com o Lourenço. Quarta-feira é comigo, Portugal em Festa. Quinta-feira, Argemiro. E sexta-feira, fim de semana à porta com o Lourenço. E da parte de tarde, a parte de tarde, na quarta-feira, Música da Glória. A partir das 14 horas às 16 horas. Pousa musical, a quinta-feira, com 18 horas às 20 horas. Sexta-feira, Descoberta com o Manu. Então já sabem tudo, já sabem tudo. Então portem-se bem, cuidem de vocês e sintonizem a Rádio Arconciela. Organisé par Radio Arc-en-Ciel, aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Guitarra, escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim.

feijão em joa. Sempre vão ter a misturinha, mas quem é que não tem uma outra? Para equilibrar a vidinha, arroz com feijão em joa. Sempre vão ter a misturinha. Eu o levo a outra a comer fora e depois no cineminha. Chego em casa. Com feijão em joa, sempre bom ter a misturinha. Mas quem é que não tem uma outra para equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em joa, sempre bom ter a misturinha. Feijão em joa, sempre bom ter a misturinha. Mas quem é que não tem uma outra para equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em joa, sempre bom ter a misturinha. Feijão em joa, sempre bom ter a misturinha. Mas quem é que não tem uma outra para equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em joa, sempre bom ter a misturinha. Feio, existe homem sem dinheiro. Não adianta ficar no desespero. Não adianta ficar no desespero. Não existe homem feio, existe homem sem dinheiro. Eu dou um duro danado, acredite se quiser. Eu trabalho pra caramba para tratar bem a mulher. Eu tô sempre acompanhado, o amor não me atrapalha. O que ela pede eu faço, é pra ela que eu trabalho. Meu amigo camarada, escute, presta atenção. Se você não tem dinheiro, mulherada não vem não. Quando chegas num carrão, mulherada dá pra lei. Ainda vais morrer solteiro se tu não tiveres dinheiro. Quando chegas num carrão, mulherada dá pra lei. Ainda vais morrer solteiro. Ai, se não tiveres dinheiro. Não adianta ficar no desespero. Não adianta ficar no desespero. Não existe homem feio, existe homem sem dinheiro. Bonita não pode ser ao contrário. Essa é a pura verdade. Mulher boa custa caro. Quer ter na boca do povo. Mulherada quer sucesso. Presentinho todo dia. Dinheirinho na carteira. E tomar um bom expresso. A mulher está esperta. Quer bastante mordomia. Nada de beira da estrada. Só até a primeira linha. Manicure e pedicure. Não quer saber de cozinha. Não adianta ficar no desespero. Não adianta ficar no desespero. Não existe homem feio, existe homem sem dinheiro. Não adianta ficar no desespero. Não adianta ficar no desespero.

también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Se duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Vamos.

porta me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Oh, Marco, meu Jesus, amor, sonhar com meu Jesus, sonhar, pensar com meu Jesus, pensou, viver com meu Jesus, viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir com meu Jesus, sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pedi que eu repetisse, por favor, e não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei em seu rostinho e a sorrir, pedi que eu transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: thank you. esperança de um dia voltar para te abraçar. Carta que eu nunca escrevi. Quando a dor bateu à porta, eu corri e fui abrir. Ela entrou, vinha cansada, sentou-se logo a seguir. Sem sequer pedir desculpa de vir sem ser convidada, disse-me que ficaria comigo uma temporada. A dor sentou-se e ficou à minha beira. Habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Mas o tempo vai passando e a dor não se vai embora. Já começo até pensando porque tanto se demora. Até penso nesta lida, já que a dor só quer ser minha. Hei de me mudar desta vida e deixar a dor sozinha. A dor sentou-se e ficou à minha beira. Habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Mas às vezes não entendo porque me persegue assim. sabes o que eu penso. Todas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Já passaram a minha roupa. Con tu boca enamorada.